É, solta o Evi, né, chinãozinho aí pra mim, galera. Every lesson learned. Obrigado. Salve Marcinho do Península, salve Menestrel, ali da Praça do Elefante. Se quiser jogar um futebol, intera com os amigos, toda quarta noite, vai. Vou deixar entrar mais uma, porque eu errei, era pra ter entrado antes, e eu me confundi com as coisas que eu tava falando. Mas vai dar tudo certo, quem tá rodando a cidade vai triunfar. Se liga só. Vocês são a podridão, tão precisando me ouvir. Apoiaram a escravidão, elegeram Sarkozy. Fizeram a religião, muros com caco de vidro. Meu mano tá doidão com a sua pílula de êxtase. O futuro terá cura, o futuro é literatura. Escolástica, matemática, é mágica pura. Sem assediar alunas, sem censuras, no espaço mais aberto pra filosofar cultura. Preciso debater assuntos como aborto e a erva. O Estado vai encher vocês com o máximo de merda. Seus olhos vão arder, são muitos anos na caverna. Precisamos de um PC que desinstale o caos na terra. Papo pseudo social, eu não preciso educá-los. Bloqueia um potencial, olhe bem para os seus calos. Vocês criaram um animal, algo indomesticável. O preconceito racial, eu realmente vou roubá-lo. Vamos aos trabalhos, cela nos cavalos, samba nos cavacos, servos e vassalos, férias do passado, tudo é relembrado, nada é por acaso, todo espelho é falso. Sabem quanto eu falo, sabem quanto eu bebo, mas não sabem quanto eu caio. Eu vim do Cairo, mais estranho do que a Carrie. Eu já quis você, Mariah, se riu do meu half cab. Bruxão que nem o Harry, se quiser me queime, baby. Nossa competição é desleal, eu sou bravo, seu pênis.